Estimados ouvintes, venho ter um web informar que tem agora início um programa espetacular. Sejam bem-vindos ao Espetacular, no canal 1 da vossa antena web. Eu sou a Adriana Pequeno e a partir de agora vocês conferem comigo os melhores concertos do mundo. Vamos então dar início ao nosso espetáculo com Florence and the Machine com Shake It Out, música tocada no Saturday Night Live. Esta música pertence ao segundo álbum Ceremonials de 2011. De seguida, teremos Britney Spears com Criminal, tocada no Brasil. Criminal pertence ao sétimo álbum da cantora Femme Fatale, também lançado em 2011, e é um soft rock. Por último, ao menos nesta primeira parte, temos Josh Groban com Remember, tocada na Grécia. É uma música que tem colaboração de Tania Tsarovska, é uma música de 2004 e que pertenceu ao filme Troia. Vamos então a iniciar? Então iniciamos o nosso concerto, os nossos concertos, com Florence and the Machine. Regrets collect like old friends, here to relive your darkest moments. I can see no way, and all of the ghouls come out to play. Every demon wants his pound of flesh, but I'd like to keep some things to myself. I'd like to keep my issues drawn. It's always darkest before the dawn, and I've been a fool and I've been blind. I can never leave the past behind. I can see no way, I can see no way. I'm always dragging that hurts around. Our love is questioned, such a tonight I'm gonna bury that horse in the ground, 'cause I song I'm going to sing is a song that I wrote 2 years ago in Germany. It's the first song that I've ever written. It's about the behinds of the Remember, I will. still be here as long as you hold me in your memory. Remember when your dreams have ended, time can be transcended, just remember me. I am the one star that keeps burning so brightly. It is the last light to fade into the rising sun. I'm with you whenever you tell my story for us. All I've done, remember, I will still be here as long as you hold me in your memory. Remember me. Cold wind that whispers, and if you listen, you'll hear me call across the sky. As long as I still can reach out and touch you, that I will never die. Volta ao nosso palco principal. É com enorme prazer que estou a curtir com vocês estes concertos. Já que aquecemos as vozes, vamos agora dar parte ao resto. Vamos aquecer o corpo e dançar um pouco. Vamos então iniciar com Lara Fabian, com I Will Love Again, uma música que foi tocada na PBS, uma rede de TV de caráter educativo ou cultural. Esta música pertence ao álbum Laura Fabian, de 2000, e é o primeiro single em inglês da cantora belga. De seguida, temos Taylor Swift com We Are Never Ever Getting Back Together. Foi tocada em Nova York. Esta música pertence ao quarto álbum Red e lançada em 2012. Esta música há quem diga que foi dedicada a um ex da cantora. E por último, e em grande, terminamos com Rihanna, Umbrella, tocada no Nokia Concert

dreaming that I'm right. And you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine. Like, I still love you, and I'm like, this is exhausting, you know? Like, we are never getting back together. Like, ever. No! Still have it. joining me at the launch concert of Rated R. My new album is Rated R with Love. I love all you guys.